Foi no mesmo ano em que Tom Brigador Gurney nocauteou a lula alienígena de Riddle X9. Aconteceu às 21h38 e veio de uma cotovelada voadora atômica. E naquele instante, sem nenhum aviso e numa ocorrência de pura coincidência, 43 crianças extraordinárias nasceram de mulheres, na sua maioria solteiras, que não exibiam sinais de gravidez em lugares aleatórios ao redor do mundo. As crianças foram abandonadas ou entregues para adoção. Pelo menos, as que sobreviveram. Surge Reginald Hargreaves, vulgo Monóculo, cientista e empresário milionário mundialmente famoso. Inventor do televador, do levitador, do comunicador umbrella móvel e do cereal crocante sabido. Medalhista de ouro olímpico e ganhador do prêmio Nobel por seu trabalho com o aperfeiçoamento cerebral do chimpanzé. Alienígena espacial. Por razões desconhecidas, Sir Reginald partiu com seu guarda-costas Abhijat a bordo da sua aeronave particular, a Minerva, cujos boatos diziam ser energizada pelos restos mortais do rei Amenkarej IV. Utilizando métodos misteriosos, ele tentou rastrear e adotar o maior número de crianças possível. Ele encontrou apenas 7 delas. Eliminando suas identidades e escondendo as crianças do mundo, Sir Reginald deu uma entrevista coletiva à imprensa em Estocolmo, onde o repórter Cosimo Dell'Ostrono de Milão perguntou: "Por que o senhor adotou essas 7 crianças?" Ao que Hargreaves respondeu: "Para salvar o mundo, é claro." Então, o mundo perguntou: "Do quê?" Eles não tiveram resposta, pois foi a última vez que Sir Reginald e as crianças foram vistas. Até aquele dia. Malum Pluvia Jagunçada. Bem-vindos a mais um Sete Jagunços, mais um podcast do Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br, para todos os episódios dos Sete Jagunços, do Pilha de Bis e do Omniverso, além de colunas, matérias, reviews e muito mais. No Instagram, Twitter e Facebook é @artefinalhq. Esse é um mundo estranho e vamos mantê-lo assim. Não, esse ainda não é o podcast Planetary, mas chegaremos lá. Hoje vamos explorar um mundo estranho, povoado por crianças superpoderosas, macacos falantes, um vilão que devorou a Finlândia e monumentos internacionais perigosos. Hoje vamos falar de Umbrella Academy. Para falar sobre essa estranha série que ganhou há pouco tempo uma adaptação do Netflix, eu ajeito aqui meu monóculo e chamo o número 1, Dãozinho. Feliz Natal, coelhinhos da Páscoa. O número 5, Maurício. Oi, cheguei. E o Sir Reginald Ioman. Melhor ficou antes, viu, meu? Que alguém confessou aqui que gosta não só de um, mas de todos os filmes da série Crepúsculo. Só não vou falar. Você caiu de pau. Não, o que eu não sei foi como chegamos lá, né? Mas deixa pra lá. E ainda confessou que tem um personagem favorito, hein, meu? Bom, pelo menos não falou que o sonho dele era brilhar no escuro, né? Vamos chegar lá, viu? Bom, não sai daí que daqui a pouco a gente vai falar dessa série de Gerard Way e do Gabriel Bá. vamos começar aqui falando da apresentação dos autores, né? Nosso emo de plantão não está aqui para tecer elogios a Gerard Way, né? O nosso Klaus, o Nick. Então, sobrou para você, Dãozinho. Gerard Way, né? Nasceu lá nos Estados Unidos, como quase todo mundo. E ele ficou famoso, primeiro, pelo seu sucesso mundial, um grupo de música rock e emo, My Chemical Romance. E ele formou esse conjunto musical com o seu irmão, né, o baixista Mika, e mais uma galera. E aí, nessa banda, ele lançou 4 discos entre 2002 e 2010. E agora, até eu não entendi, a banda se encontra no hiato. Tanto é que no lançamento da série lá do Netflix, de Umbrella Academy, o irmão dele, né, compareceu ao evento, tiraram fotos juntos e os fãs ficaram meio loucos, porque eles quase nunca aparecem juntos, né? Depois que a banda entrou em ato, né? Aliás, esse negócio de entrar em ato de banda é uma coisa que acontece, que está acontecendo, né, com 90% das bandas atuais, né? Porque essas bandas hoje, elas se juntam, gravam um disco, aí grava 2, aí o terceiro já tem um espaço de 5 anos, entra em ato, daqui a 10 anos volta e ninguém mais produz porra nenhuma de música, né? É a Los Hermanização da música. Basicamente, né? Bom, mas aí eu sei que ele depois lançou um disco solo, que eu acho que não sei se foi muito sucesso, tô bem por fora. E Umbrella Academy, que é o seu primeiro, até onde eu sei, né, seu primeiro trabalho com gibis, ele foi lançado ainda quando a banda tava nativa, né? Tanto que ele, acho que o segundo volume, ou o primeiro, não lembro agora, ele escreveu durante uma turnê, né? Ele tava concluindo. E aí ele depois publicou algumas pouquíssimas histórias, bem, bem esporadicamente, quando em 2016, a DC anunciou que ele seria responsável pelo selo Young Animal, né? Que é um selo que ele meio criou e ia tomar conta, que é onde saiu a nova Patrulha do Destino, que é escrita por ele próprio, né? Que ele também escreveu a do Cave Carson, que é até legalzinha. Ele escolheu a Patrulha do Destino, né? Porque ele não esconde que ele é fanzaço do Grant Morrison, né? O próprio Grant Morrison faz o prefácio, né, da edição lá da DVD Umbrella Academy. E aí lá ele também lançou outros títulos, né, sobre sua batuta, né, como o Shade, numa versão feminina e adolescente. E também lançou um que eu não lembro o nome agora, que é meio que um personagem genérico de Gotham, assim, sabe? Eu não entendi muito bem, não, mas é bem chatinho também essa história. E, assim, do que eu sei, esse é o Gerard Way. Maurício, fale da segunda metade desse gibi do brasileiro Gabriel Bá. Pô, você já falou aí a primeira informação importante do Bá, que é a nacionalidade, né? Nosso conterrâneo. Paulista, 42 anos, tem bastante reconhecimento aí junto ao seu irmão, o Fábio Moon. Ele ficou mais conhecido por sua obra 10 Pãezinhos com o irmão. E teve algum sucesso de crítica de lá pra cá. Trabalhou com muita gente boa já da indústria, como o Josué, o próprio Mignola e tudo mais. Não vou elogiar tanto assim o Gerard Way, apesar de estar gostando da Patrulha do Destino dele. Aqui a gente tem no Brasil publicado pela Panini o Day Tripper, dele também com o irmão. Já teve algumas confusões autorais aí por conta disso. E chegamos aqui nessa, talvez seja uma das mais famosas dele, que é Umbrella Academy. O traço dele é um traço bem diferente, né? Ele começou autoral, uma coisa mais indie mesmo, ele trabalha com contraste forte no traço dele, tem um preto bem sólido na arte, e não usa muitos meios tons, muitas texturas, então às vezes a coisa pode ficar meio caricata, ou meio, como dizer assim, simples demais, mas talvez seja só uma impressão. A arte dele tem uma diagramação de quadro muito boa, um layout que chama a atenção. Ele não é o cara mais transgressor nesse aspecto, mas sabe fazer suas páginas saltarem os olhos. Aqui em Umbrella, a gente vai falar mais daqui a pouco, mas a arte casa muito bem e captura a atenção do autor. E eu faço até uma observação já aí, adiantando um pouco nossa pauta. Ele consegue, na caracterização dos personagens, completar muita coisa que o texto não fala. Seja na exageração dos traços físicos, seja na própria roupa dos personagens e tudo mais, mas ele consegue fazer um puta trabalho de caracterização. Cara, eu não sei qual dos dois, hein? Vocês sabem? Um dos gêmeos fez um reality na MTV, meu. O passado condena. Um dos dois fez uma série, sabe, uma sériezinha assim, meu, como são gêmeos, um leva a culpa do outro. Eu até hoje não consigo identificar quando é o traço de um e o traço do outro. Não, eu também não, mas eles fazem isso propositalmente, eu acho, não é? É, agora é curioso, né? Dois artistas, por mais que sejam gêmeos, uma mesma formação artística ou muito parecida, é surpreendente, eles têm exatamente o mesmo traço. Concordo, não sou um exímio conhecedor do traço deles, gosto muito do Daytripper de ambos, não conheço muitas outras obras deles assim, só de passagem, mas eu concordo com o Reginaldo, deve ser uma coisa mais proposital mesmo, um staging deles aí. Eu posso até estar sendo pretencioso, eu também ingresso no clube de vocês, assim, eu conheço pouco da obra dos dois, mas eu acho que o trabalho deles, que tem um traço assim mais diferente, mais fora da curva do que eles fazem, está na adaptação lá de Dois Irmãos, né? O romance do Milton Hatun, depois a Globo também adaptou para uma minissérie. Eu acho que ali é onde o traço deles está mais, destoa mais do que eles vinham fazendo. É reconhecível, você bate o olho ali, você percebe que é um trabalho deles, assim, não está muito descaracterizado, mas eu penso que é um ponto fora da curva do que eles vêm fazendo. Assim, eu adoro o traço deles, né? Assim, mesmo acompanhando pouco, eu gosto muito desse estilo, o desenho em si, sabe? O estilo deles eu gosto muito, assim, é uma coisa que eu sempre gostei, mesmo tendo acompanhado pouco. E nós temos aqui talvez o maior fã vivo de 10 Pãezinhos nesse podcast. Cara, eu realmente, assim, eu li. Mas eu uso a classificação 10 Pãezinhos para outro significado, assim, né? É, obra chato 10 Pãezinhos, né? Assim. Mas é chato assim mesmo? Não conheço, não. Nunca li. Não, não dele não. Vou te falar que o fanzine deles lá não era chato, não. Era bem legal. Agora, a tirinha deles é de doer, né, meu? Assim, é realmente, assim, uma coisa existencialista, pretensiosa, assim, muito boba, né, meu? Assim, eu não gosto, cara. Assim, não tá difícil mesmo, assim, de você falar, tirar alguma coisa, de você falar, não, realmente tem aí alguma coisa, é complexo, é profundo, porque não é, só é bobo, só é nonsense, assim. E eu particularmente não gosto, eu acho, realmente, o que define bem é chato 10 Pãezinhos, assim, né, mesmo. Mas a arte deles eu acho, assim, tô brincando disso, tá, eu acho bem legal. Eu acho que dos substitutos aí do Hellboy, eu acho que eles são um dos meus, do Mignola, né, eu acho que eles são um dos meus favoritos, cara, assim, né. E aqui na série, realmente, assim, são, Maurício, eles deram personalidade, assim, o traço deu personalidade, deu caracterização, né? Deu um complemento, assim, eu acho bem legal mesmo, assim, né? Não, o traço deles, aqui no caso representado pelo Bar, tem realmente bastante personalidade, né? Você é aquele tipo de traço que você vê e você já sabe que é deles, né? Que é de um dos dois. Você pode não saber de quem é quem, mas você sabe que é dos gêmeos, né? Você não tem nenhum tipo de dúvida quanto a isso. É, eu também sou pouco conhecedor da obra, tanto deles quanto do Gerard Way. Eu acho que a única coisa que eu li do Gerard Way foi o Umbrella, né? As duas minisséries que saíram até aqui no Brasil até agora. E dos gêmeos, eu li um dos encadernados de 10 Pãezinhos, li o Daytripper, que pra mim é a melhor obra dele. E engraçado que um outro título que eu li, que deles também, com traço deles, e aí eu também não vou lembrar quem é que desenha, é aquele Casa Nova, e eu acho horrível. Eu li só o primeiro encadernado, é do Matt Fraction, também não. Apesar da arte muito bonita, o texto não me desce. Do Matt Fraction também, né? A gente ainda pode esperar muita coisa dele. O Way, né, meu? Eu também, assim, não conheço muita coisa ali, Patrulheiro do Destino dele agora, mas o que eu acho um barato, cara, e que se você procurar, vale a pena ver, que ele, assim, ele é parceiraço do Morrison, né, assim, além de fã, tiete e, vamos dizer assim, fonte de inspiração, eles também são, eles devem ter uma boa relação, porque, se eu não me engano, acho que um ou dois clipes, o Morrison participa, cara, né? E daquele jeito Morrison, né? Louco, com uma cara de pirado, assim, meu. Vale a pena procurar, porque é divertido, cara. Bom, a gente falou um bocado aqui dos autores, vamos entrar na minissérie. Bom, então vamos começar, vamos falar dos gibis agora, né, que saíram aqui no Brasil pela Devir. Primeiro eles saíram cada um em um encadernado, os Switches do Apocalipse, depois Dallas, e depois a Devir lançou tudo num encadernado só, grandão, capa dura, bonitão. Foi até numa CCXP que veio o Gerard Way, né, pra cá, então foi aquele frisson, a fila cheio de menininha e de emo pra poder pegar autógrafo do Gerard Way e do Gabriel Bá, que estavam ali no stand da Devir pra autografar. Dão, fala um pouquinho da sinopse de Switch do Apocalipse. Cara, esse gibi, ele começa de um jeito assim que a primeira página dele, se você não se pegar ali, pode esquecer o resto. Sabe aquele, a primeira página de Grandes Astros Superman, do citado Morrison, né, que ele resume toda a origem do Super-Homem em uma página, com quatro quadros, né, com quatro cenas e com quatro palavras. Aqui é a mesma coisa, assim, não nesse dessa forma, né, dessa forma assim, magnífica, né, que aquilo que o Morrison fez naquela primeira página de Grandes Astros Superman é uma coisa assim fantástica, né? Mas eu digo assim, nesse sentido, essa primeira página vai lhe dar uma porrada, né? Vai lhe pegar. Se você, não, você se ela lhe ganhar aí, você vai embora numa boa, né? Porque ela começa assim de um jeito maluco, né? É, assim, essa série, ela não tem muita explicação de nada. Então, se você pensar em querer entender esse universo, coisa do tipo, esqueça. Não é essa a proposta da série. Tanto como vocês falaram aí, né? Que o Marius puxou, o Gabriel Bá, ele desenvolve os personagens via desenho, né, já que o Gerard Way não tá muito preocupado com isso, em desenvolver seus personagens, né, pelo roteiro. Então, assim, a coisa é uma... Você parte do princípio que é uma aventura, ponto, né? Você não vai se desenvolver muito o que está acontecendo. E aí a história começa com um lutador de luta livre. Ele vence uma lula alienígena com a citada cotovelada voadora atômica. Isso às 9h38 da noite. Né? E aí, nesse mesmo momento que ele tem essa vitória, 43 crianças extraordinárias vieram ao mundo, né, cujas mães eram solteiras em sua maioria e sequer estavam grávidas. E aí, do nada, começa a aparecer criança, mulher, tendo parto em um trem, em todo lugar ao redor do mundo. Né? Aí as crianças que não morreram, né, após o parto, elas foram abandonadas ou adotadas. Né? E aí nisso aparece o primeiro personagem da história, que é o Sir Reginaldo Hargreaves, vulgo o Monóculo, né, que é um cientista, empresário muito rico, famoso e excêntrico, que resolveu adotar todas as crianças que nasceram naquele dia, né? E ele só encontra sete. E também vale citar, né, que ele é um alienígena espacial cujo rosto quase nunca aparece nesse primeiro volume, né? E aí quando perguntam para ele o motivo dele ter adotado essas sete crianças, ele fala, né, a minha intenção é salvar o mundo. E aí surge a pergunta, né, salvar o mundo do quê, né? Aí que começa a história desse grupo, né, desses sete personagens, que é um grupo completamente disfuncional, com poderes cada um mais louco do que o outro, que vai enfrentar ameaças que são ainda muito mais malucas e disfuncionais e viajadas fora da curva do que eles próprios. É, né? Uma coisa muito X-Men com Patrulha do Destino, maluca ao extremo, loucaça. Como o Dão já adiantou aí, né, o professor Reginaldo Hargreaves consegue adotar essas sete crianças. O primeiro deles é o Luther, número um. É o Space Boy, que nós já vemos aí no presente com aquele corpão de macaco e a cabeça humana. Vamos ter aí, ó, ao longo da história, alguns indícios de como isso aconteceu. O segundo é o Diego, o Kraken, que é um vigilante mascarado que trabalha aí ao lado da polícia, tem o seu comissário Gordon, seu contato lá junto com a galera do submundo. E ele tem um poder diferente aqui, né? A gente vai traçar aqui alguns paralelos com a série da Netflix. Enquanto na série da Netflix ele tem um poder de fazer curva nos objetos que ele arremessa, especialmente as faquinhas dele lá, aqui ele tem a incrível capacidade de prender a respiração indefinidamente. Bem útil. É, bem útil, né? Se ele for lutar com o Aquaman, o Namor... É como o namoro do Super Amigos, né? Quando entra água no episódio, aí eu sei o tipo. Eu sempre vou lembrar daquela cena de Family Guy, né? A mulher estuprada na praia e o Aquaman, venha pra cá, né? Venha pra cá. Ele pode fazer uma birra eterna também, né, meu? Prender a respiração. perpétua, né? É, ele não fica roxo. E tem a criança número 3 é a Rumor, a Alison, que aqui, diferentemente da série, não é uma afro-americana, ela é uma menina com cabelo roxo, bem estranha. O número 4, Klaus, não tão chocante quanto na série, mas tem os poderes bem similares, apesar de que eu diria que são bem mais desenvolvidos, quem diria, nessa série, em quadrinho do que no seriado, que tem o nome de Sions, não sei a pronúncia, Adão, você que é quase um francês, pronuncie para nós, por favor. Cara, eu só li a Sansa. E eu nem sei o que é isso, velho. É Game of Thrones, é Sansa? Eu joguei no Google Tradutor, vi lá é alguma coisa parecida com Sions, com esse biquinho. Sions é uma sessão espírita, uma sessão de clarividência, aquele advento em que o médium tem alguma revelação, alguma coisa assim. Número 5, que não tem nenhum nome civil, é o menininho, né? Ele não cresceu, vamos descobrir ainda o que é que tá acontecendo com ele. E ele tem a capacidade de viajar no tempo. Número 6 é o Horror, também não sabemos o nome civil dele. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. E o que podemos dizer dele é que ele tem um intestino bem estranho. Sai da barriga. Mas não na o final do intestino, não, viu? É ali no meio mesmo, não vou falar merda. Ele tem o Cthulhu na barriga, né? Basicamente, né? Exatamente. E o mais importante sobre ele é que a história já começa com ele morto. Só isso. E o número 7, a Vânia, que é a menina que não teria demonstrado nenhum poder até então, mas descobrimos aqui a suíte do Apocalipse e o seu papel fundamental nisso. E a capacidade dela de desestabilizar a família com um livro escrito por ser apenas uma menina sem poderes no meio daquelas crianças todas. Tem outros personagens bem marcantes nesse primeiro encadernado, né, Regi? Cara, começando pelo pai das crianças, né? O meu xará, o Reginald, né, meu? Que, assim, ele aparece pouco, né? Mas ele parece ser um personagem super interessante, assim. Até quase antipático, né? Porque ele é frio com as crianças, ele parece manipulador, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também parece um aventureiro, assim. Ele tem aquele servo indiano, né? De turbante. Tem o pogo, né? O macaco, né? O chimpanzé, que é inteligente, articulado, falante, né? Na série, eu acho que só aparece um macaco, não lembro. Mas... Só aparece um macaco. É, nos quadrinhos eles fazem parte da sociedade. Sim, então... são parceiro até desse contato do Diego lá na polícia, né? Tem isso. Os chimpanzés são vivem na sociedade normal. Isso. E tem a mãe também, né? Que é uma robô, assim, na série, nos quadrinhos ela é até assim... Ela parece desmontada, né? Incompleta, né? Então, sabe, assim, parece assim um grupo interessante que tem uma história pregressa que não aparece, pelo menos nesses dois primeiros volumes, aparece muito pouco. No terceiro fala alguma coisa, mas não é nada relevante, assim, né? Mas é bem legal, assim, né? É bem você ver que é um universo maior, tem outras situações, eu não sei agora em qual que também aparece um outro herói, né? Então, realmente, assim, isso daí parece e além, assim, né? Além do grupo principal, né? Embora, vamos dizer assim, nesses dois volumes tenha se concentrado principalmente neles, né? Eu acho o mais relevante de todos é o pai, né? O monóculo, né, que realmente, assim, ele aguça a curiosidade. Quando eu li a primeira vez, claro, você entende logo que ele é um alienígena, mas eu esqueci, cara, e quando eu assisti a série, acho que nem chega a falar isso, né? Mas lendo agora de novo, eu achei, sabe, me pegou de surpresa de novo como eu tinha esquecido isso, né? E é bem interessante, assim, é mais uma camada que você coloca no personagem. É, você esqueceu porque é bem jogado, né? Aparece ele no espelho, assim, no banheiro, tirando o que seria a máscara dele, né? A cabeça, mas não dá pra entender qual é a forma que tá por baixo. E só é isso que aparece, porque nesse primeiro volume, ele quase não aparece. Como ele já morreu, começa meio com ele morto, só tá em flashback, assim, quase a voz dele, né? Nunca ele em presença mesmo, né? Por algum motivo que, como o Reginaldo falou, a gente não tem muito do passado, a gente sabe do passado quando eles ainda eram aquela equipe e o presente, eles se separaram, né? Eles não estão mais juntos, eles acabam se reunindo novamente porque eles recebem a notícia de que o Reginaldo tá morto, né? Então eles se reúnem para poder descobrir o que aconteceu, porque, se eu não me engano, é o Space Boy, o Luther, que acha que ele foi assassinado, que tem alguma coisa por trás daquilo, e ele ainda é muito ligado ao pai, apesar dele estar morando na Lua. Eles se reúnem para poder fazer o funeral do pai e descobrir o que aconteceu, né? E uma das coisas também que marca, que o Reginaldo falou que ele é bastante frio com as crianças, é isso, porque ele não deu nome para as crianças. Todas as crianças só têm um número, foram elas que se deram o nome. O único que não fez isso foi o número 5, né? Que não teve muito tempo para poder escolher ou não quis escolher um nome, né? Deixa eu fazer uma partezinha aqui, puxar um pouquinho o que o Dão falou antes da gente seguir. Essa é uma série de elipses. Ela tem mais elipse do que história, né? Que é aquela coisa do não contar, do subentender. O grande truque dessas duas edições, desses dois volumes que a gente tá falando aqui hoje, é justamente sempre deixar você com aquela sensação de que tem mais coisa aqui por trás do que eles estão falando e que parece muito interessante. E é a sua eterna expectativa de aprender mais sobre esses personagens. O efeito Wolverine, né, que a gente já falou muito quando era mais novo, quando isso era novidade nos quadrinhos, que é quem é esse cara, porque como que ele chegou aqui, essas lacunas todas que prometem ser preenchidas e ele não preenche quase nada disso, mas mantém um ritmo bacana na história e vai apresentando cada vez mais coisas estranhas para você. Do macaco vestido de Marilyn Monroe fazendo uma performance na casa do cara, a naves espaciais e um iminente fim de mundo que você não sabe de que lado vem. E quando chega no volume 2 é pior ainda. Isso é aquele tipo caso, né, que a gente fica em cima do muro, né? A gente, depois de, sei lá, cada um tem aqui no mínimo aí 20 anos que lê gibi, porque o Gerard Way, pelo pouco que eu conheço da trajetória dele, ele é muito vagaroso escrevendo gibi, porque ele era muito ocupado. Como a banda tá em hiato e a carreira solo dele, ou o disco de solo dele, é 2014, se não me engano. Então ele tá aí no mínimo 5 anos fazendo porra nenhuma, né? E aí, assim, me parece que ele criou uns conceitos muito bons, umas ideias muito boas, criou um universo, mas não estruturou, né? Tem ali um universo acontecendo, a história que se passa em Nova York, né? Se eu não me engano. Então, só que é um mundo assim, muito louco, e essas loucuras do mundo é muito no caso de estranheza na população, né? Esse começo mesmo que eu falei, da luta lá do cara contra uma Lula, sabe? É só citar no começo para explicar a origem dos poderes, né? Os poderes das crianças vêm desse golpe que o cara dá nessa Lula, né? Só que você não sabe essa Lula, se isso é na Terra, em que momento aconteceu, quem é o cara que tá lutando, né? Porque esse golpe específico que derrotou a Lula, que gerou os poderes, então tem muito elemento aí para se trabalhar. Aí fica naquela que, porra, então ele poderia pegar isso daí e passar para alguém, para Dark Horse lançar uma mensal, por exemplo. E aí o cara desenvolver tudo isso lá. Então, ou você deseja isso, né? Que se desenvolva esse universo pelas mãos de outra pessoa, e isso se torna uma bosta, né? Estrague tudo que ele fez, ou a gente se contendo com o que ele produziu aqui, com esse monte de ponta solta, esse monte de plot que não vai ser resolvido, e fica nisso por aí, né? Você curta a história nesse todo esse mistério do que ela poderia ser, né? Porque vai que ela se torne, e aí é uma bosta e joga tudo pro lixo, né? Então, vamos ficar sempre nesse what if, né? Lembrando também que tem 43 crianças, né? A gente vê aqui só 7, né? Mas ele fala que nasceram 43 crianças, né? E eu tava vendo também que foi ele que fez o aprimoramento cerebral do chimpanzé, né? O monóculo, né? Realmente, assim, tem mais coisa envolvida, né? Também parte da... Ele é um inventor também, né? Parte... Eles chamam de... Como que é? Televador, né? Levitador, do comunicador umbrella móvel e do cereal crocante sabido. Só que no final o cara não resistiu, né, meus? Ah, é legal. É realmente isso. Ele deixa subentendido que tem mais coisas aí que ele pode vir a desenvolver ou não, né? A começar realmente por essas crianças, que ele realmente, que assim, são 43 crianças, né, cara? Então, tem muita coisa pra aparecer ainda, né? Quando eu reli no começo desse ano agora, até quando a gente começou a falar dessa pauta, eu detestei de novo. Lembro que detestei da primeira vez e detestei de novo e xinguei pra caramba num comentáriozinho que eu fiz na internet. Mas, até conversando depois, você começa a perceber, por exemplo, como o Dão falou aí, você tem esse começo que se você não comprar a ideia ali, fecha a revista e valeu outra coisa. Mas ele já começa dali a colocar alguns elementos, tipo assim, olha, nesse mundo o bizarro é normal. Então quando ele vai apresentando outras ideias, você já comprou isso. Eu não sei se ele coloca esses elementos de forma consciente, como ele coloca, construindo a história, ou se acaba sendo tudo por acidente. Porque é uma coisa tão cuidadosamente jogada, como eu falei até do teatro do bar. E eu também não sei onde é que termina um, começa o outro. Foi até um comentário que eu fiz quando eu reclamei na internet, xinguei muito no Twitter, que às vezes parecia que o bar estava preenchendo a história com alguns detalhes no fundo, assim, uns bilhetinhos, uns jornais do que estava acontecendo, uma coisa, principalmente do primeiro volume para o segundo. Porque você fica assim, isso é jogado mesmo, é assim, empurrado pela galera, ou é proposital? Você termina o quadrinho com toda essa expectativa do que não aconteceu, mas você, ao mesmo tempo, se sente enganado, você diz assim, porra, se ele lançar mais coisa aqui, eu vou comprar. Eu quero saber o que tá acontecendo, quem sabe esse personagem, como chegou até aí, o Reginaldo tá morto mesmo. Ele é um alienígena, você já tem ali o aviso nas primeiras páginas e você não vê ele mais. A presença dele é só sentida, como vocês falaram, mas ele transita bastante o Gerard Way. Entra essa coisa do parece genial, parece por acaso, enfim, também não conheço tanto do trabalho dele, não gosto da banda, não sou fã de emo, tentei ouvir já, não gostei, não sou intolerante não, é questão de gosto mesmo, mas como falei, gosto muito da Patrulha do Destino dele, e isso que o Dão falou também é verdade, o cara parece que tá igual o escritor lá de Game of Thrones, né, o cara não faz nada, tá rico já, coça só o saco, inclusive o selo Young Animals entrou em hiato, e a Patrulha do Destino dele também entrou em hiato junto por conta da falta de histórias novas, né? Pois é, e falando em Patrulha do Destino, a gente vê, como o Dão falou lá no início, a clara influência, né? Tanto de Patrulha do Destino, principalmente da Patrulha do Destino do Morrison, como de X-Men, né? Que o X-Men também já foi meio que baseado na Patrulha do Destino, né? Que você acha dessas influências dele, ô Regi? É assim, a mistura é muito boa, você percebe nitidamente a inspiração dele, assim, do estilo do Morrison, assim, né, eu acho que ele vai um pouco mais pro nonsense, né, assim, ele deixa mais solto, mas pra mim é nítido que ele tá inspiradíssimo, assim, no Morrison, né, claro que uma escola... Não é tão hermético, né, como boa parte dos trabalhos do Morrison, sim, né? Sim, sim, né, mas se você parar pra ver, assim, uma escola com crianças superdotada, não tem jeito de você escapar, você remete, claro, diretamente a X-Men, né, então você não tem como fugir muito dessa referência, mas eu vejo sim, assim, eu vejo muito mais de assim, da Patrulha mesmo, assim, aquelas pirações, né, e o, vamos dizer assim, o formato, assim, a escola, as crianças se desenvolvendo, é X-Men puro, né, meu? E a dinâmica também, né, lembra bastante aquele comecinho do Xavier com os 5 X-Men originais, é a mesma dinâmica ali do país que o Xavier tá sempre com uma bronca pronta pra dar, alguma coisa que não tá legal, não tá diretamente na ação, como o próprio Reginaldo tá supervisionando sempre, aquela coisa bem bronca mesmo e uma certa estranheza, e aí você já vem meio pra essa parte da patrulha. O bizarro é o normal ali, todo mundo é maluco mesmo, e se for normal, não funciona. Agora sim, apesar dele não dar pouca importância, quer dizer, apesar dele dar pouca importância para o desenvolvimento dos personagens, né? Aquela coisa, se você quer um gibi de relacionamento, isso tem, né? Porque ele mostra muito bem como a família interage entre si. Ele não desenvolve os personagens, você tá bem claro quem é cada um dos sete, né? No caso dos seis, já que, ao contrário da série da televisão, o horror já só aparece nos flashbacks. Então você sabe quem é cada um deles, como cada um funciona, o que é que eles têm, quais são as suas angústias, assim, o básico do que eles estão, do porquê que eles acabaram com um grupo. Então você tem, assim, uma pincelada disso. Então, ele é muito bom nessas interações, mas ele também é muito bom na ação, né? No que vai acontecer, né? Ou seja, no grupo, atuando enquanto grupo. E aí, nesse encadernado, né, como nesse primeiro, né, no Suíte Apocalipse, como parte do princípio que a número 7, a Vani, não tem poder de porra nenhuma, né, ela é a mais rejeitada pelo pai, né, porque ela sempre fica, quando eles vão sair em aventura, vão lá os 6, né, ou os 5, e ela sempre ficava com o pai, né, que ela dizia, pô, pai, não posso participar, não, você não tem poder nenhum, você não vai fazer porra nenhuma, né. Só que é aquele plot já bem batido que, na verdade, o maior poder é o dela, né, ele queria meio que segurá-la e tal, pra ela não pirar. Ela é a Jean, né, a Jean Grey, né, vai que você pode pirar e destruir tudo, né. E aí a trama se passa em cima disso, né, de um grupo lá de vilões que quer desenvolver o poder dela, e como ela toca violino, vai em cima disso, né? Ela, suíte vem daí, né? Daquela coisa de ópera, né? Então ela vai criar uma música que vai gerar o apocalipse, né? É basicamente isso. E aí o grupo tem que enfrentar a própria irmã pra resolver esse problema, né? E nesse meio tempo aparecem outros vilões, né? A forma como eles se reúnem é muito boa, é muito interessante. Aquele grupo de vilões lá que aparece no parque pra destruir. Então tem, assim, uma sacada de aventura, assim, muito loucas, mas muito interessantes, muito divertidas, que faz a história fluir muito bem, sabe? Mas esse plano de fundo, em cima do sofrimento da Vânia, que na série ficou muito bom, né? Porque a cara de sofrimento dela em Page, assim, você quer cortar os pulsos assistindo um seriado, né? Que ela tá sempre com aquela cara de sofrida, né? Aquela cara de empregado doméstico do Manuel Carlos, né? Aquela cara de, meu Deus, como eu sofro, como eu sou uma coitada, sabe? Mas ela só tem essa cara mesmo, é da atriz. É o que eu ia falar, é a cara da atriz. Ah, mas não acompanha, então ela me convenceu muito bem disso. Então, sabe, então esse plot em cima dela é muito interessante. O final também, o desfecho disso, né, como ele resolve, assim, todo aquele... sempre aliando essa aventura em cima do drama dela, né, drama dela e dos irmãos, né, todos eles tiveram seus próprios problemas com o pai. Todos eles têm um relacionamento entre si muito conflituoso, né? Não é uma unidade, né? Cada um se relaciona ali com seus grupos menores. E como eles gera esse desfecho no final, né? Mas para mim, o principal ainda é a forma como ele faz na história pro grupo usar seus poderes, né? São poderes, assim, malucos, como você falou bem aqui, né? Assim, o melhor pra mim é o da Rumor, né? Que ela fala pro cara, ela gera um boato, né? E o cara obedece ela, né? Eu acho que é a melhor forma que eu já vi de se usar um poder de controle mental, né? Ela chega no ouvido do cara e fala, eu ouvi dizer que você fez isso, e o cara vai lá e faz. Eu achei isso aí muito bom, sabe? Genial. E tem o poder do número 5. Se ela conseguisse usar esses poderes no Twitter, então a gente tava lascado, né? Então, pois é, né? Tanto é que no final, né? Pra neutralizar a equipe, né? A irmã dela, a Vânia, que tá muito poderosa, corta a garganta dela, né? Depois ela para de falar, então já neutraliza a menina, né? Então ela fica de fora, né? E também tem o número 5, né? Que tem um poder, assim, é o mais... parece, né? Seu poder... ser o mais poderoso, né, da equipe, porque ele consegue fazer praticamente tudo, né, não me parece nada que ele não possa fazer. Então, todo esse jogo de como ele usa os poderes dele, né, até o próprio Klaus, né, que tem esse poder de falar com os mortos, funciona bem, sabe, cada um tem seu momento ali de interação, né, aquela coisa de como ele usa bem esses poderes malucos, de funcionais, assim, totalmente atípicos, e como e alguns mais conhecidos, como ele vai subvertendo isso em prol da história, né, como a história funciona em favor desses poderes. Me tira uma dúvida, se vocês não acharam isso também. A Rumor, ela controla, ela manipula, sim, também, né? Falando, né? Ouvi dizer, assim, como se fosse uma fofoca, né? Mas ela também não altera a realidade com esse poder? Eu não entendi que ela altera a realidade, não. No gibi fica meio esquisito, né? Porque é muito rápido como desenvolvimento é como falou, não tem muito desenvolvimento dos personagens, né? É tudo muito rápido, é tudo apresentado muito rápido, as coisas se resolvem muito rápido. Eu não tive essa impressão no gibi, não. Nem na série, na verdade. É, eu acho que a dúvida da Reginaldo tive também um pouco, assim, principalmente naquele primeiro uso dela, é que ela precisa falar para a pessoa que vai cometer a ação, né? Então, parece mais uma sugestão mental mesmo. Por outro lado, as coisas acontecem exatamente como ela quer que aconteça, né? Então, parece um pouco dos dois. Mas como você bem falou, Marcos, acontece é tão pouco explorado isso, assim, aprofundado, que a gente não vai ter certeza nunca de como é que funciona isso. Tem uma historinha curta no final do encadernado, ela parece morta, né? E, na verdade, tem duas rumores, tem uma viva e tem uma morta. Isso daí é porque ela falava que ia em tal lugar, ia estudar na biblioteca, e ela estava saindo com, sei lá, um atirador de faca, alguma coisa assim. E eles falam que isso daí aconteceu porque a rumor, sempre o que a rumor diz é verdade. Então ela também manipula a realidade, né? E quando mataram essa rumor, era a rumor que ia na biblioteca, não a que estava namorando o atirador de faca. Então ele, na série da TV não aparece isso, aparece um poder de influência, mas no gibi é isso daqui, ela é muito poderosa também mesmo. Bastou ela falar, vira verdade. É, isso faz sentido porque, como o Maurício falou, ela sempre fala algo muito específico, né? Eu quero que você atire no começo, tem isso na série, né? Eu quero que você atire no pé dele, né? Se eu não me engano, é isso que ela fala pros caras lá que estão roubando o banco, né? E ele vai lá e atira, né? Então, nesse caso da série, é muito específico, mas no gibi, assim, ela fala umas coisas muito genéricas, sabe? Eu quero que você faça isso e isso muda completamente o cenário do que eles estão atuando. E essa historinha curta dela, parece morta, é sensacional, cara. É uma história de 3 ou 4 páginas que começa com ela olhando pra ela mesma, né? Ela tá no chão, morta, e ela tá em pé com o irmão conversando sobre a morte dela mesma, né? Eu achei isso, assim, sensacional. Eu não encontrei isso aqui no encadernado digital. Oh, digital, uau. Que... Não, tem no final. Tem lá no final, depois de tudo. Tem que vencer os créditos. Olha aí. Tava corrompido o arquivo do Maurício. Vou reclamar no Comixology, que a minha cópia tá defeituosa. Outra coisa também que eu lembrei, meu, mas não quis interromper vocês, meu, é que a Ellen Page, ela sempre foi azedinha, assim, né, meu? Mas ela ficou pior, cara, depois que ela entrevistou o Bolsonaro, meu. Aí, meu, sabe? Aí ela dissolveu aquilo tudo. Exatamente, meu. O mojo, né, dele, assim, né, meu? O karma. Mas fala como é que termina esse primeiro encadernado, Regi. Eles arrumam aquele vilão aleatório, né, meu? Qualquer nota, né? Que ele pega essa Vânia e realmente, assim, ele desperta todo o potencial dela, né? Cara, isso é muito X-Men mesmo, assim, Fênix, né? E é que não tiveram coragem de deixar o Xavier Lazarento igual é o Monóculo aí, né, meu? Mas realmente, assim, é muito parecido as ideias, os conceitos, né? Então ela fica muito poderosa, né? De cara ela mata o macaquinho lá, o Pogo, judiação, assim, né, meu? Bom, ela também dá um... Ela vira aquele violino branco, né? Que é um visual bem legal, assim, né? Ela... o corpo dela... E... Quem dá um fim nela é o número 5, assim, sem firula, assim. É de certa forma, comparando com a série, eu acho que o fim... O fim aqui do gibi é seco, assim. É direto, é seco, é contido, né? Aí, assim, a rumor, igual o Dão falou, ela tem a garganta cortada, assim, né? As cordas vocais, né? Então, eles tiram realmente de cena... Talvez um dos personagens mais fortes, né? E acaba assim, né? Tem um pouquinho só de citação do plot do número 5, que você vê na série, mas não vê nesse primeiro volume, né? E um monte de ponta solta, né? Que fica pro volume 2 e os subsequentes aí, né? Que mal é citada a morte aí do Hargreaves, né, do pai das crianças, e qualquer desenvolvimento disso, né? Então eu acho que para pro volume 1, ele fecha bem, né? Ele fecha bem, mesmo tendo... Eles não têm, vamos dizer, pontualmente um vilão, né? O que é um barato, assim, e aí é pelo nonsense mesmo, assim, pela, né? Que quando eles são criança, eles lutam contra a Torre Eiffel, né? E aí, no final, acho que ela cai em cima da mansão deles, né, meu? Anos depois, quando eles estão adultos, assim. Então, é uma loucura, é uma piração, né, meu? Assim, é muito louco, né? Mas eu acho que é bem legal, assim. Por ser fechado, por ser... Se você entrou na onda da história, assim, né? De ser viajante, assim, eu acho divertido. Aí a gente já embarca no segundo volume, que é o Dallas. É, como o Reginaldo falou, é mais focado aqui no número 5, né, Maurício? Ah, se é que dá pra gente falar de foco numa história maluca dessa. Pois é, a gente tem aqui algum tempo passado entre o final da suíte do Apocalipse e o comecinho dessa série nova, que a gente vai entender aí porque o Dallas, que é uma puxadinha aí do que o número 5 prometeu contar no primeiro volume ali pro povo e a gente não viu. E a gente tem algumas mudanças aí nos nossos personagens principais, né? O Luther, o Space Boy, tá gordão agora, seguindo ou digitando aí uma tendência atual de heróis mais gordos, né? Sem spoilers. E ele passa o dia lá comendo biscoito, assistindo TV lá com o assistente indiano do pai dele. Fica lá no fundo, no subsolo, que é a mansão. O Diego, o Kraken, continua na sua busca e na sua cruzada contra o crime. A Alison agora muda, né? Ela foi ferida pela irmã e não se recuperou. Ela tá se comunicando só pelo bloquinho de anotações dela. Ou seja, tá incapacitado, não pode usar os poderes. Então tá descontando na própria irmã. O Sions agora é uma celebridade, porque ele usou os poderes telecinéticos dele. Da primeira vez que eu li, inclusive, achei uma coisa louca da porra, assim. Tipo, acabou, só tem 4 páginas, vamos resolver isso aqui. Mas aí você volta pra ler e, de fato, ele passa a sair quase todo, ele flutuando, voando. Ele é um telecinético e isso nem a gente falou no comecinho aí, quando tava falando disso, eu não falei. E hoje ele é uma celebridade, tá lá testando seus looks novos, dando entrevistas, aparecendo na TV, comprando biscoito pro irmão engordar mais ainda. O número 5 a gente vai seguir aí falando porque o passado dele, a ligação dele com Dallas e com o assassinato do Kennedy e os assassinos que voltam no tempo pra caçá-lo, né, por ter desertado, estão no centro da história toda. Número 6, o nosso horror continua morto, nenhuma mudança até aqui. E a Vânia, que se tornou violino branco, né? A Fênix Negra do Gerard Way, como vocês disseram. Ela tá até tetraplégica por conta do tiro que ela toma do número 5. E tá meio desmemoriada, assim, também porque tomou o balaço na cabeça e tá lá sofrendo a tortura psicológica da irmã, que tá se vingando aí, né? Do povo, da própria ferida dela e tudo mais que aconteceu. Até que em um certo momento ela vai sumir da história e só saberemos dela, talvez, quem sabe, no futuro próximo. Cara, só um detalhe, porque a Rumor, né, como ela fica, perde o poder, né, já que ela tem as cordas vocais cortadas, e ela passa boa parte desse arco comunicando por papelzinho, né? Ela anda com a caderneta, um lápis, ela fica escrevendo o que ela quer dizer, né? E isso gera uma das melhores capas desse arco, né? Que é aquela capa que ela tá dizendo, escrevendo lá e mostrando assim na frente o que não é, né? Acho que ela fala, não é uma edição de Umbrella, não é o número 4, uma coisa assim. Que é um dos melhores... que assim, as capas não são lá muita coisa. Eu achei as capas muito qualquer nota dos dois arcos, mas essa dela, que ela tá com um papelzinho assim, ficou muito boa. Cara, é engraçado que assim, né, meu, o Klaus virou youtuber, né, meu, assim, celebridade flutuante, né, meu, e o Luthor, né, o Luthor, né, que eu acho que é meu personagem favorito, assim, do visual, ele virou podcaster, né, meu, pansudo, tá com uns Yanomami, né, meu, assim, uns índios em volta, nada a ver, né, meu. da onde acharam esses índios, né? Do nada, né? Assim, a série, o volume 2 começa muito diferente, né? E eu realmente gostei bem mais desse do que do primeiro. É, eu acho que... Assim, somos dois, viu, Regi? Também gostei mais desse volume 2 também. É, então assim, vai direto pra história, tem a questão... da perseguição, do tempo, né? Eu achei ele mais divertido, assim, o ritmo. O plot do Vietnã, ele aparece aqui no gibi, né? O que você vê na série, ele aparece de forma diferente, né? Envolvendo mais irmãos, assim, eu achei bem mais legal do que o pouco que aparece na série. A série tem suas qualidades também, né? Eu acho que ela quis ser muito, sei lá... Eu prefiro o quadrinho também, assim, né? Me antecipando, eu prefiro o quadrinho, sim, né? Mas esse volume 2 eu acho, puta, cara, muito legal. Ritmo acelerado, a história é boa, né? A história é boa, envolve o JFK, né, meu? E o desenvolvimento do número 5, né? Que... passa a ser, né, se visualmente o Space Boy lá, o macaco, eu acho ele o mais legal, o número 5, sim, é o personagem, assim, mais interessante, assim, né, meu, porque é um menino, é uma criancinha, né, ele é um pequenininho, assim, né, uma criancinha, um colegial, né, uma criancinha, só que ele é super poderoso e teve um passado aí de assassino, né, meu? Assim, assassino contratado. Pois é, vale lembrar que ele, no início, ele não sabia que podia viajar no tempo, né? Ele tentava fazer, mas o Reginaldo Hargreaves falava que era muito perigoso, ele só podia se deslocar no espaço, ele era um teleportador, e aí ele descobriu que poderia viajar no tempo. Ele vai pro futuro, não consegue voltar, e ele passa mais de 50 anos ali, né? Então, e aí é quando desenvolve toda a história dele. Aí quando ele consegue voltar, que é pra poder prevenir o fim do mundo lá no primeiro volume, ele acontece alguma coisa errada lá que ele volta no corpo dele de criança, né? Todos os irmãos estão adultos, mas ele volta no corpo que ele tinha quando ele desapareceu. E ele mantém a cabeça dele de velho já, com um corpo de criança, né? Então você imagina um guri com um corpo de criança, mas com a cabeça de velho, com tudo que passou. É isso que eu acho legal no personagem, e ele é o que rouba a cena, né? Nesse encadernado, né, Regi? Sim, cara, porque ele é assim, você vê a história dele, ele se filia, né, a uma espécie de agência que faz ajustes temporais usando assassinos, assim, né? É daí que vem aquela dupla lá com máscaras. Hazel e Cha-Cha. Isso. Sensacionais. Isso. São legais também no gibi, mas eu acho que aí sim a série ganha um pouco mais, né? Porque deu um pouquinho mais de dimensão para eles. Mas o número 5, assim, ele vira um velhinho, né? Com o passar dos anos, então você vê que ele tem muita experiência, né? E foi aprimorado também, né? Então, e foi colocado nele o DNA de todos os assassinos seriais. Então, é uma loucura, né, meu? Eu acho ele fantástico, assim, como personagem, como desenvolvimento, né? E no meio disso, né, ele faz uma duplinha, né, com a Rumor, né, que ela não fala. Eu acho um barato a hora que eles encontram, vamos dizer, o chefe dele, né, dessa agência, que é um cara com uma cabeça de aquário, né, com peixe, assim. Não, é um peixinho dourado que usa um exoesqueleto pra poder andar, né? Não é a cabeça dele que é um aquário, é porque ele é um peixinho dourado. Ele fala... Não é nem um peixinho dourado, ele fala... A raça do peixe, né, orando, uma coisa assim, é uma coisa sem nenhuma explicação, né, vale. O que eu mais gostei da série aqui, tinha tudo pra não gostar, cara, eu achei que, sabe, assim, uma cópia do Morrison, assim, tinha tudo pra não gostar, não gosto do Gerard Way, cisma minha, vamos dizer assim, eu reconheço isso, cara, preconceito meu, porque o cara, ele entende muito de quadrinho para escrever isso, né, ele é muito criativo, assim, ele faz essas amarrações, né, é um nonsense, vamos dizer assim, é um nonsense que faz sentido, e tem todo esse sense of wonder aí, esse mundo fantástico, né, que também, assim, é puro quadrinhos, cara, porque você não precisa explicar tudo ou fazer uma coisa, né, ir para um lado ou para o outro, fazer uma coisa Watchmen, né, que desconstrói tudo, ou ao contrário, vamos dizer, Shazam, que idiotiza tudo, na minha opinião, desculpa quem gosta, mas eu acho que, assim, entra no meio dessa história um cara que é um peixe, né, uma cabeça de peixe num aquário, assim, né, meu, que é um barato, não precisa explicar, cara, é quadrinho e você vai se divertir lendo, cara, então eu acho isso a coisa mais legal dessa série. E essas viagens temporais, Dão, ela acrescenta ou incomoda nessa loucura toda? Cara, muito pelo contrário, ela acrescenta e muito. Eu volto porque eu falei no começo. Se você leu lá a primeira página do GB do Lutador de Luta Livre, dando uma surra numa Lula alienígena. Se você foi pego por aquilo, você enfrentou todas as 6 edições do primeiro cadernado, né? Do Suíte do Apocalipse. Então, se você comprou o Dallas, você já sabia onde você estava se metendo, né? Eu penso assim, ele flerta com a ideia de viagem no tempo durante todo o primeiro encadernado, né? Como você falou bem, o número 5, ele começa a princípio só com um cara que se move pelo espaço, né? Ele é o noturno, né? Ele some aqui e aparece em outro local, né? É assim que ele funciona. E a todo momento, ele tá... Isso na televisão fica mais claro, né? Ele fica instigando o pai que ele quer tentar fazer uma viagem no tempo, né? Já que ele consegue se mover no espaço, ele acha que consegue também se mover no tempo. E até na série é uma coisa que ele faz assim muito facilmente, né? Ele vai lá, se esforça, faz uma forcinha e dá uma adiantada naquele momento que ele tá vivendo, né? E aí então você pensa, porra, isso daqui casa muito bem com esse clima da série, né? Esse clima nonsense, esse mundo bizarro que eles estão vivendo, pede, né? Esse tipo de história pede muito algo que tenha, envolva de alguma forma viagem no tempo, até porque tem um personagem assim, né? E aí o Gerard Way vai e decepciona você e cria todo um arco em cima disso, né? Aí ele insere outros elementos, né? Assim, eu gosto muito de Guerra Fria, é um dos meus assuntos preferidos disparado da história mundial, então eu já gostei muito que ele envolveu aí essa questão da morte do Kennedy. Ele mostra bem, né, o peso que o Kennedy tem na história americana, né, a força desse cara, né, o símbolo que ele representava na época, dentro da Guerra Fria, mas também como personagem da história americana, né. Eu tava lendo até, coincidentemente, eu li uma reportagem, acho que na BBC, falando sobre a família Kennedy, né? Que ele teve 9 filhos, e desses 9, 5 morreram, né? O Kennedy foi assassinado, teve um que morreu na guerra, teve um que morreu de doença, então ele e todos eles, a todo momento, ele preparava para ser o presidente dos Estados Unidos, né? Até que ele conseguiu, o primeiro que ele tentou, o mais velho, morreu também, antes de chegar a isso, e aí ele conseguiu com o John Kennedy, né? Então ele mostra bem o símbolo que é esse cara para a história americana, né? Como ele precisa funcionar dentro de uma história, né? Como ele tem essa importância, né? E aí, o jeito que ele insere um plot de viagem no tempo dentro desse mundo bizarro, dessa história maluca, é a coisa mais limpa, mais bem explicada da história, é justamente o conceito mais maluco, né? Porque geralmente, o roteirista mais preguiçoso, quando insere um plot de viagem no tempo, ele se pega muito naqueles clichês, né, de tipo De Volta para o Futuro, né, de mudar você voltar no passado, fazer uma mudançazinha e aquilo reverberar no futuro e tal. Então, nesse mundo mal explicado e maluco, a viagem no tempo é a coisa que mais faz sentido, né, que mais fica bem amarrada. Então, todas as passagens do número 5 pelo passado, né? A própria Guerra do Vietnã, como ele insere esses personagens da Guerra do Vietnã, como ele faz uso da Guerra do Vietnã, como ele faz uso da morte do Kennedy, o fato dele colocar o desfecho que ele dá pra morte do Kennedy é uma coisa assim sensacional, cara. Eu não vou nem falar porque você tem que ler isso pra você ver como ele mata o Kennedy, né? A ideia seria impedir, né? Eles queriam impedir a morte do Kennedy, mas ele termina matando o Kennedy na história. E é assim, sensacional, cara. Você só lendo, quando eu li, eu digo, porra, agora você. É isso que eu queria, sabe? O jeito como ele faz pra matar o Kennedy. Então, pra mim, esse plot de viagem no tempo já vinha ali pedindo desde o primeiro volume, ele não foge da raia, ele encara esse negócio, joga no volume 2 e fica assim, uma coisa que engrandece a série disparada. Tanto que eu concordo com vocês, eu acho que o Dallas é infinitamente superior ao primeiro, né? Até porque já estava bem mais estabelecido, né, da forma como ele faz os personagens, então ele já parte para a história. Só que é uma história muito mais louca, muito mais bizarra, né? Com um começo totalmente diferente, né? Ele começa de um jeito até arriscado, né? Ele joga os seus personagens todos espalhados pela história, assim, de um jeito completamente arriscado pro que ele se propõe. E a forma, novamente, como ele usa para unir o grupo e para fazer o grupo funcionar enquanto grupo, né? Assim, é uma coisa maravilhosa. E a cereja do bolo é justamente a viagem no tempo. E eu complementarei aqui que a arte do Bar nesse segundo volume tá ainda melhor do que no primeiro. Ele dá umas alopeadas muito boas. A gente tem logo na primeira edição ali aquela cena de ação do número 5 com os soldadinhos lá, aqueles soldados amarelos e vermelhos, e que tem uma carnificina da porra no estacionamento, que é muito boa a cena, bicho. E depois ele também dá umas outras alopeadas nos enquadramentos. Ele não tem preguiça nenhuma de usar bastante perspectiva. Quando ele tá lá na casa, que tem a cena do macaco Marilyn Monroe, toda a ambientação das cenas. É bacana de você olhar todos os detalhes do fundo que ele tá desenhando. Primeiro porque tem informações da história, como eu falei. E a gente tem aí a corporação Perseus, que tá aparecendo com aquele maluco que se veste de branco e sai matando todo mundo que ele não gosta, os funcionários, que é uma coisa bem clichê, né? Mas tá guardado aí para um futuro. E é cheio, cheio, cheio de detalhes. Essa corporação Perseu, como eu ia dizendo, ela tem vários tapumes ao longo da cena de rua, assim. Em breve, um novo empreendimento da corporação Perseu. O símbolo da corporação Perseu é a medusa, né? Por conta da mitologia. Tem vários recortes de jornal e coisas acontecendo ao fundo, placas que vão dando indicações aí desse mundo que ajudam muito. E a própria... Eu vou ser chato aqui, meu Deus, nunca imaginei que eu ia dizer um negócio desse, ainda mais gravando. Mas a paleta de cores do Dave Stewart aqui tá mais viva, tá mais forte, tá puxando mais pra ação mesmo, enquanto no primeiro é uma coisa mais morta, só pra encher a história muito bem, de jeito nenhum tá diminuindo aqui o trabalho do Stewart. Ele consegue manter essa coisa cuidadosamente descuidada também, a colorização que vaza da linha do desenho, aquela coisa assim pra parecer um pouco fundo de desenho animado antigo, um Animaniacs, sei lá, aqueles fundos pintados, meio mal pintados pra chamar mais atenção pro elemento em primeiro plano. E concordo com vocês. Não, como falei no começo, não é minha série favorita, não tenho nenhum carinho maior, mas esse Dallas instiga muito mais, ele preenche mais a história. E consegue te fazer... Consegue fazer você falar paleta de cores, né? só por isso daí já mereci um Eisner, né? Eu parei aqui por causa da moto passando na rua e você me joga uma vergonha dessa na cara. Mas me fez querer voltar pro terceiro volume. Eu não tinha lido Dallas da primeira vez. Eu li o primeiro, Suíte do Apocalipse, e não gostei, não voltei pro Dallas. Aí li esse ano. E realmente, assim, faz valer a pena ter lido o primeiro. Bom, então, tem um terceiro volume que tá inédito aqui no Brasil, é Hotel Oblivion. Você já leu, não foi, Regi? Eu só não fechei ele, eu só não finalizei ainda, mas li acho que 5, 6 edições, né? Eu acho inferior ao segundo aí, e também inferior ao primeiro, tá? Esse Hotel Oblivion... Só para lembrar vocês, assim, aquele vilão é Terminal alguma coisa que aparece no volume 1, né? Aquele cara de capacete, ele fala alguma coisa do Hotel Oblivion, né? Hotel Esquecimento, acho que ele fala em português. E isso daí é tipo uma prisão que o Hargreaves colocava alguns vilões, assim, né, e é tipo uma dimensão paralela, assim, uma outra realidade, né, então aparece esse herói que eu falei, né, aparece, os irmãos estão mais diferentes ainda, mais, assim, longe daquela versão que a gente viu lá no começo da série, e eu achei que ficou muito pirado, aí eu acho que desandou um pouco, li em inglês também, talvez tenha tido alguma dificuldade em relação a isso, mas nem de longe tem a qualidade enxuta, assim, né, do volume 2, cara, né? Eu vou esperar fechar, com certeza isso vai ser publicado aqui, ainda mais porque o nome dos artistas está em alta por conta da série da Netflix, mas eu não sei se é tão legal quanto os outros. Talvez eu leia em português para ver se fui eu que meu cursinho de inglês não esteja afiado desse jeito, cara. Mas não parece ser grande coisa não, tá? Bom, já que você falou do sucesso da série da TV, vamos entrar nela, né? Vamos falar um pouquinho da série da TV. Eu já vou começar aqui falando que eu preferi a série aos gibis. E eu acho que o Maurício concorda comigo, então estamos divididos aqui. Que o Dãozinho ainda não terminou a série, mas preferiu o gibi. E você também preferiu o gibi, né, Regi? Sim, sim, prefiro sim. Eu gostei da série. Eu achei o final um pouquinho raio azul, assim, um pouquinho exagerado, né? Entendo os motivos, mas eu acho que a série tem muita qualidade, né? Ela misturou plots do volume 1 e do volume 2, bem, né, bem misturado. Eu acho que ela tirou um pouco dessa, né, não é tão louco quanto nos quadrinhos. É louco ainda, tem muita loucura, mas não é tão louco assim, né? Os quadrinhos, esse mundo aí de Umbrella é muito pirado, né? Muito pirado. Tem no volume 2 tem um chimpanzé vestido de Marilyn Monroe. Esse é muito louco, né? É muito louco mesmo. O peixinho dourado, né? Tem muita loucura, assim, né? E eu acho que eles deram uma reduzida e intensificaram na relação dos irmãos, né? Que é bem legal, né? Eles mexeram também com etnia, então fizeram irmãos de etnias diferentes, que eu acho legal. Eu acho que deu um, vamos dizer assim, uma outra cara para a família, assim. Acho legal as mudanças que tiveram, né? Assim, eu acho que quem gostou demais de um, ou do gibi ou da série, vale a pena experimentar o outro. Quem tá sem tempo, irmão, assim, tem que ir para uma só, eu como gostei mais do gibi, recomendo o gibi, né? E eu acho que essa série também, ela deu uma esticadinha a mais, assim. Ela podia terminar aí, sei lá, em 6 episódios, 5, alguma coisa assim, né? E já partir para um outro plot que vai acontecer, né? Um final, ela deixa um final em aberto, assim, vai acontecer, sim. Essa série, já tá confirmada uma segunda temporada, além de um grande acordo do Netflix com a Dark Horse, né? O Netflix já fez um acordo com a Dark Horse e deve vir mais adaptações dos quadrinhos da Dark Horse para séries ou filmes do Netflix. Ela ficou, não é que ela ficou juvenil, não é isso que eu quero dizer. Ela ficou mais palatável para o público jovem, é isso que eu quero dizer. Isso é verdade. Agora, eu acho que na série acontece uma coisa que carece no gibi, que é a questão do desenvolvimento dos personagens. O desenvolvimento dos personagens na série é muito melhor trabalhado. Você mesmo falou do Hazel e do Cha-Cha, que no gibi aparentemente são dois personagens masculinos, e na série é um masculino e um feminino. Apesar de eu gostar muito da participação deles no gibi, porque eles são loucaços, assim, eles são muito mais loucos do que na série, na série, eles são personagens desenvolvidos que não acontecem no gibi. E eu acho que todos os personagens, eles como um todo, têm um desenvolvimento bem maior na série. As tramas têm uma cadência melhor. Eu acho que no gibi acaba sendo muito rápido. Acaba acontecendo tudo muito rápido. A trama em si não desenvolve. Ela começa e acaba. Por isso que eu prefiro na série. Cara, eu vou te dizer que eu concordo com tudo que vocês falaram aqui, quase tudo. Concordo principalmente com o que o Reginaldo falou. A série é longa demais. Esse formato Netflix tem que ser tantos episódios, 10, 12, né? Não. Já estragou. Essas são 10 episódios. Pois é. Já estragou outras séries, como os casos de algumas da Marvel aí. Estragou não. Vai lá. Prejudicou. E prejudica aqui também porque estica demais. Eu acho que Cha-Cha e Hazel são parte desse problema aí. Eles são, eu acho ótimos eles como aparecem na, no quadrinho. Eu acho que eles são pouco utilizados, acho que eles podiam aparecer mais, ter uma parte mais, mais significante ali no plot, mas entendo também lá, de tanta, tem tanta loucura, tem tanta quebra de expectativa, que beleza, acabou daquele jeito a participação deles no quadrinho. Mas na série eu acho que dilui muito. Enquanto eles são totalmente alopeados no quadrinho, eles são dois burocratas pensando já na aposentadoria. Reclamando do plano de saúde. É, são os velhos Tchatcha e Hazel, né? A gente tá nessa moda agora, Old Man Logan, Old Man, todo mundo, né? São os velhos Tchatcha e Hazel. Que perdeu a graça pra mim um pouquinho dos personagens. Eles aparecem muito bem, foi uma caracterização legal, até eles mantêm os capacetes, né, as máscaras deles lá e tudo mais, mas eu achei a atitude um pouco travada até. Então, beleza, são burocráticos e tudo mais, mas não me desceu tanto não. Agora eu concordo contigo também, Marcos, porque por outro lado desenvolve melhor algumas coisas, acho que ele vai até demais, como eu falei, dá pra ter menos episódio, mas ele consegue fazer você se interessar mais por cada um dos personagens ali. As mudanças são justificáveis. Questionar a mudança da etnia da Rumor não interfere em nada na história. Inclusive, é uma excelente atriz, muito bonita e muito boa atriz também. Sim, e é um elenco formado basicamente de atores meio que desconhecidos, né? A mais conhecida é Ellen Page, né? Tanto pois é que era ela que fazia toda a promoção da série. O Luther ficou perfeito, o cara que faz o Luther lá tá excelente, até a roupona lá de Tokusatsu que botaram nele pra ele ser o macacão ficou bacana. E você, Dãozinho, o que você achou? Você não terminou a série, mas você já assistiu quantos episódios? Eu parei no quinto, vou começar o quinto por agora. Assistiu assim... menos da metade da série. Isso, menos da metade. Assim, eu concordo plenamente com o que vocês falaram com a questão do tamanho da série, né? Eu vou além do que Maurício disse, e pra mim, no caso da Marvel, por exemplo, 3 episódios estragou a segunda temporada de Jessica Jones, né? Tá claro na série, assim, naquela segunda temporada, que todo aquele plot dava pra ser um filme de 2 horas e 10 minutos, sabe? Não tem episódio ali que não serve pra nada. Eu nem vou falar do mais manjado, que é o Punho de Ferro, né? Que é ruim por outros motivos além desse. Mas o Punho de Ferro, a história, sabe? É aquela história... Aquele seriado antigo de 24 episódios que cada episódio é fechado em si. Porque não tem conexão nenhuma com nada. Ele quer fazer uma história completa, né, longa, que não funciona. Só que isso, por outro lado, é uma coisa muito minha, né? Eu tô cada vez mais preguiçoso pra televisão. Todos os meus seriados, sem exceção, estão atrasados. Assim, eu acho que eu parei Game of Thrones, que acabou agora, por exemplo. Eu vou começar a sexta, se não me engano. Walking Dead, eu nem sei onde é que eu tô. Flash, tá tudo atrasado. Uma coisa que eu tô... Não é que tá atrasado, mas que eu estou assistindo com mais frequência. É anime mesmo, assim. Mas seriado, eu comecei a ver o Umbrella... Olha mas... que otaku safado, tá vendo? Safado não. Cara, e Game of Thrones, não, fica por aí, viu, meu? Fica na sexta. Nem vem pra cá. Ah, então pronto, já era o incentivo que eu queria. Então, vai passear com o cachorro ao invés de assistir Game of Thrones. A Umbrella, eu comecei a ver assim, num ritmo acelerado. Eu vi esses 4 primeiros, assim, no final de semana passado, antes de a gente gravar, mas pela gravação em si, mas parei, e tanto que no meio de Umbrella, eu ainda me sabotei. Eu comecei a ver Titãs, eu acho que eu vi os 3 primeiros, se eu não me engano, e tá lá parado, vou terminar por agora, quando aparecer em um feriado. Então eu tô muito preguiçoso pra televisão, eu tô sem saco, quando eu vejo o nosso, eu já tava assim, uns 2 anos atrás, com um seriado de 24 episódios, porra, 24 episódios, não vou acompanhar isso não. Achei o Netflix com 13, eu disse, pô, 13 tá massa, agora eu tô abusado com 13, aí caiu pra 10, já tô abusado com 10, daqui a pouco eu quero ver filme, viu? Quero ver filme que resolve mais rápido. Mas assim, eu até entendo o que vocês falaram de que o seriado desenvolveu mais os personagens e tal, assim, mas eu insisto pro que eu falei, né, eu prefiro essa loucura, né, do gibi, não é um gibi de criação de mundo, sabe, como tem outros aí, tipo Lázaro, que a gente falou, um dos primeiros sites de Jagunço, né, que tem uma construção de mundo assim fantástica, tão fantástica que praticamente não existe mais um gibi, né? O Greg Rucka tá cada vez mais preguiçoso pra terminar, né? Então, pra mim, funciona desse jeito no gibi. O Hazel e a Cha-Cha é o melhor. Eu vou pegar isso daí porque vocês falaram muito bem e é o melhor exemplo. O Hazel e a Cha-Cha no gibi são personagens do Tarantino. É ali, tá ali em Pulp Fiction, tá ali em Cães de Aluguel, sabe? Até exatamente, a roupa, né? Exatamente. A roupa, né? Começa pela roupa. As máscaras são fantásticas, assim, é aquela máscara Tarantino, sabe? Um personagem violento com a máscara que não passa violência, sabe? Os caras violentos e sádicos, né? Que gostam de matar, que querem matar a todo custo. E quando chegam no seriado, já tem aquele problema de filme da máscara, de tirar a máscara, que não precisa tirar a máscara, você não precisa saber. Tudo bem que no seriado compensa, né? Porque eles estão com as máscaras, você quase não consegue ouvir o que eles estão falando. Mas assim, quando o Hazel e a Cha-Cha vai pro seriado, eles viram um remake de um filme Tarantino feito pelo Spielberg, sabe? Ele ameniza muito o personagem. Caralho, que comparação. É exatamente isso, Dão. Concordo com você. O ponto fraco aí é diluir demais o personagem a ponto dele se tornar só um detalhe curioso na história e não ter o protagonismo que eles podiam ter tido, o antagonismo, na verdade, que eles podiam ter tido ali ao longo da história toda. Salvo a parte que ele... que tem um... Opa, não vou dar o spoiler aqui não, mas tem um confronto aí, um sequestro, que a gente viu no quadrinho também, mas foi aquilo ali, eles não têm muita utilidade, senão levar os personagens de um lado pro outro, sem muita coisa acontecendo. E eu ainda vou além, se Umbrella Academy pela Dark Horse fosse um gibi mensal, rapidinho o Hazel e a Cha-Cha ia ganhar um revista spin-off deles dois, e era capaz de crescer mais do que a série principal, sabe, virar uma coisa maior, tipo um Deadpool, né, uma piada que vai criar e vai gerar uma coisa maior ou tão grande quanto a série principal. Agora sim, para fechar o meu argumento central em relação a essa comparação do gibi com o seriado de TV, que eu concordo com o Reginaldo, eu prefiro o gibi. Se eu tivesse que indicar para alguém um ou outro, eu indicaria o gibi, não o seriado. Porque o que é que eu penso? O gibi de Umbrella Academy é um gibi, sabe? Ele é um gibi que funciona como um gibi. É o que a gente fala dos filmes da Marvel, né? Qual é a vantagem do filme da Marvel em relação ao filme da DC? Porque o filme da Marvel não tem vergonha de ser um filme de gibi. É o que é Umbrella Academy, né? Umbrella Academy é um gibi que não tem vergonha de gibi. Então não é aquele, não é um material que você indica pra um cara, seu amigo que nunca leu nada. Ah, tem um amigo aqui que nunca leu nada. Por mais que o cara goste de filme que tem essa temática, né? Esse filme maluco, filme, sabe, bizarro, com o mundo todo nada a ver, que tudo nada explicado, tudo é uma viagem, filme indie ou não. Por mais que o cara tenha essa vibe, talvez seja perigoso, porque é um gibi que usa a linguagem do gibi para contar uma história. Então ele é um gibi puro na essência, mas que tem muita loucura ali que talvez seja melhor aproveitado, porque já tem aí uns 5, 6 anos lendo mensalzinha religiosamente, né? Então é um gibi que não tem vergonha de gibi. Já a série da televisão é um série da televisão, que adapta um gibi, mas funciona como seriado de televisão. Então tem todo esse cacuete de desenvolver personagem, como é episódio de 50 minutos. Se você pegar, um episódio de Umbrella, você lê todo encadernado, né? Porque o episódio tem 50 minutos, e em 50 minutos você lê o encadernado inteiro. Você lê na tacada, porque é uma leitura muito rápida. Então não tinha como desenvolver aquilo se não fosse pelo filme. Então tem que esticar, isso vai ser esticado no desenvolvimento dos personagens. Então ele é um seriado mesmo, sabe? É uma coisa de TV. Então, como eu prefiro o gibi à televisão, eu preferi vou diferir sempre o gibi de Umbrella Academy. Bom, falamos muito do gibis e do seriado, então agora vamos para as nossas indicações. Bom, vamos começar com as nossas indicações. Fala aí tua indicação, Regi. Ó, eu não sei se alguém vai indicar, o Maurício elogiou bastante a patrulha do Jared Way aí, do selo Young Animals, mas eu também li, cara, e assim, de novo, eu fui com todos os pés atrás, assim, meu, eu falei, puta, ele vai emular a fase do Morrison, vai ficar... um pastiche, assim, tudo. E não é, cara. É muito boa, meu. É muito boa, assim. Bem divertida. Ele aproveita os conceitos mas ele traz coisa nova, ele traz ideias boas, ele traz personagens bacanas, né? Que eu não sei se em turnê assim ele ficava muito tempo parado, muito ocioso. Você vê que eles foram pensados, eles foram curtidos, assim, sabe? Eles foram desenvolvidos na cabeça do criador, assim, meu. Então, é bem legal, cara, a Patrulha do Destino dele, assim, meu. É bem legal. Tava com preço aí, melhorou o preço dela, assim, do volume 1 que saiu agora da Panini. Vale a pena comprar, dá uma chance, é uma leitura com sustância, assim, cara. Bem legal. Aquela arte também do... Nick Darrington. Isso. É bom pra caramba também, cara. Bem legal, né? Eles mantêm um tom humorado, assim, bem humorado, sem cair também na piada fácil, né? Remete, sim, à fase do Morrison. E, puta, minha recomendação aí, se alguém ia fazer, ela reforça aí o couro, porque é boa mesmo, cara. Manda a tua indicação, Maurício. Eu tinha pensado num outro também, que é bem nessa pegada um pouco nonsense, que as coisas vão se amarrar no final. Inclusive, se amarram melhor do que Umbrella Academy, que é um lançamento até recente da DC também, que é também do selo Young Animal. Fez parte aí dessa primeira leva junto com Patrulha do Destino do Way, que é Bug, Adventure of Forager, que é assim, Bug, né? Certo, as aventuras do Forrageador. Forrageador é aquele personagem mesmo de Odisseia Cósmica, dos Novos Deuses. A gente viu recentemente ele morrendo em Senhor Milagre, do Tom King. E é uma história dos irmãos Allred, né? O Lee e o Michael, que é já famoso ilustrador. O Lee também tinha escrito, se não me engano, aquele Quarteto Futuro. Não é o Quarteto Futuro, é aquela outra série do Quarteto que... Fundação Futuro? Fundação Futuro, isso. O Matt Fraction começou a mensal, né? Foi naquela época lá que ele... da primeira briga dele com a Marvel. E aí as últimas edições, o último arco é do... escrito pelo Lee Allred e desenhado pelo irmão, o Michael. Que é o criador do Madman, é o Surfista Prateado, que a gente falou recentemente aí no Pilha. E é uma puta história, bicho. É um... tal qual essa patrulha do Way, é um grande quebra-cabeça ao longo das edições que vai sendo montado. Com a arte já característica do Michael Red, que é muito legal, assim, se você gosta dessa coisa que vai parecer nonsense, mas que você precisa se ligar nos detalhes da arte, na coisa que o cara disse na edição 1, que está sendo resgatada agora na última edição, e como tudo isso vai se encaixar, e você depois precisa tomar uma cerveja para pensar sobre isso, recomendo esse quadrinho. A Panini não, até o momento, não anunciou aqui, mas como está saindo agora a Patrulha do Destino, quem sabe, se tiver uma boa resposta aí do público, esse saia também. Mas concordo com o Reginaldo, reforço também aí, leiam a Patrulha do Destino do Way, pega uma promoção quando sair, que tá muito bacana mesmo essa versão. Bom, eu vou indicar Ecstatics, o Estáticos, não é? Saiu aqui como Ecstatics mesmo, né? Saiu aqui no Brasil em X-Men Extra, saiu primeiro como X-Force, né? Que é também do Michael Red com o Peter Milligan, que também é uma série bem diferente de tudo que estava saindo de Mutante na época, né? Vale lembrar que isso era uma época até bem legal para os Mutantes, fora o que saía do Chuck Austin, né? Mas saía... era os X-Men do Morrison, saía o Ecstatics, saía Exilados, que eu gostava muito também. Era uma loucura, né? Tanto é que acho que nos primeiros números a equipe toda morre também. E eles apresentam vários personagens com os poderes mais malucos. Tanto é que já no final da série, eles se envolveram numa polêmica porque o Peter Milligan queria apresentar um personagem que era a Princesa Diana, só que uma Princesa Diana zumbi. Que aí eles tiveram que mudar, porque teve toda uma pressão pra não fazer isso e virou lá a Dead Girl, né? Uma outra personagem também morta, mas acabou não sendo a Princesa Diana. Então é um gibi que já passou da hora da Panini... lançar encadernado aqui no Brasil, sabe? É relativamente fácil de achar em sebo, mas como a série é extensa, para poder você conseguir todos os números lá de X-Men Extra para pegar tudo, vai ser mais complicado. Mas fica aí a dica para Panini: se você souber inglês, você pode pegar os encadernados gringos. Mas é uma boa dica para um quadrinho maluco e de excelente qualidade. Mais um quadrinho aqui do Michael Red, né? Marcos, olha só, a gente tem uma possibilidade aí disso ser republicado pela Panini, porque a Marvel anunciou, tem um mês mais ou menos, que a série vai voltar, né? Vão ter novas histórias aí do... Sim, é verdade. Ecstatics, Ecstáticos, eu acho que foi como ficou aqui. Ela é saudosa a época da Panini, que tinha aquele formato maior, meio parecendo um álbum europeu, né? Bem Sim. legal. Sim. Manda a tua indicação agora, Dãozinho. Eu vou com um material bem recente, tão recente que nem acabou ainda, né? A conclusão vai ser publicada daqui a 2 semanas, no começo de junho de 2019, que é a minissérie Meet the Screws, minissérie em 5 partes da Marvel, escrita pelo Rob Thompson com desenhos do Nico Henrichon. Eu não conhecia nenhum dos dois, mas eu sabia do, falar assim, do Rob Thompson, porque ele ganhou muita fama escrevendo o Homem-Aranha e Deadpool. Nessa minissérie, a gente conhece a família Warner, que é uma típica família americana ali, que mora no subúrbio e tal, né? O papai trabalha na Stark, na indústria Stark. Mamãe trabalha ali no escritório no senador, né? E as filhas, né, as duas filhas adolescentes, estão no ensino médio, né? Só que o detalhe é que essa família é uma família de Skrulls metamorfos, né? Que estão infiltrados aqui para bolar mais uma invasão, mas a missão dessa família, na real, é eles estão tentando desvendar um plano que foi elaborado pelo Stark, que ele está criando um mecanismo que faz você reconhecer os Skrulls entre os humanos, né? E aí você, se ele tiver êxito, ele dá fim ao maior trufo que eles possuem, né? Que é se misturar entre a gente, sem que a gente perceba, né? Que é o plot lá principal da invasão secreta, né? Aí a série faz intercâmbio com o passado dessa família, né? Que ela é uma família lá guerreira dos Skrulls. Mostra o momento que o pai comenta pra mãe a próxima missão deles, né, tal, que eles vão vir pra Terra pra fazer esse serviço. Então é uma história bem de família, né, centrado na família mesmo, nessa família de Skrulls, tanto eles como Skrulls no planeta deles, como aqui na Terra, né, já infiltrados. Mostra bem a interação deles enquanto família, cada um tem sua missão, cada um está num local de trabalho, não é à toa, eles têm missões específicas, que vão se unir na grande missão. Então mostra os conflitos, né, a filha mais nova tem dificuldades de se adaptar. Como ela é mais nova, eles acham que ela tá meio que querendo se misturar com os humanos, né? Meio que tá traindo a família e tal. Isso ele mistura muito teoria da conspiração, muito mistério e, sobretudo, uma ótima história de espionagem, tá? De espionagem industrial, de infiltração, esse tipo de coisa. Então, a história, assim, não terminou ainda, né? Mas é uma leitura muito rápida, assim, divertidíssima, que quando aparecer aí... numa banca, né? Pode comprar sem medo, um encadernadozinho aí honesto, caba cartão, R$25, não vai ter erro não. Maravilha. Bom, chegamos ao final de mais um Sete Jagunços. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Dão, Maurício, Reginaldo. Opa, valeu aí. Falou, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal, e até a próxima edição dos Sete Jagunços. Um grande abraço e tchau. Foi o Sete Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br